és igual a mim. Em cada ferida que sara, escondida do mundo, eu sou igual a ti. Fazes pinturas de guerra que eu não sei apagar. Pintas o sol da cor da terra e a lua da cor do mar. Em cada grito da alma, eu sou igual a ti. De cada vez que um olhar te alucina, te prende, tu és igual a mim. Fazes pinturas de sonhos, pintas o sol na minha mão. E és mistura de vento e lama, entre os luares perdidos no chão. Muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Domingo à Tarde. É verdade, estamos de regresso às nossas emissões aqui na Antena Web, depois de mais um problema técnico. É verdade, nós hoje vamos ter aqui música somente portuguesa, é verdade. É 100% música portuguesa que vai compor este espaço. Hoje vou partilhar convosco algumas das músicas portuguesas que mais gosto. Já começamos com uma, as tatuagens de Mafalda Veiga e Jorge Palma. Vamos agora ficar com quatro temas que a mim dizem de facto muito. Vítor Espadinha, com Recordar a Viver. Também para ouvir A Mãe Negra, de Paulo Carvalho. Vamos também ficar com Timor, do Estrovante. E O Amor a Portugal, que é uma coisa que eu também tenho bastante. E podem crer que tenho mesmo. Amor a Portugal, a nossa pátria, aquilo que é o nós. Aquilo que nós, que muitas vezes as pessoas já abdica um bocadinho de sentir, também face às circunstâncias, não é fácil. Mas enfim, quem o interpreta é Dulce Pontes, e é então com ela que vamos fechar a primeira sequência de quatro músicas do nosso Boa Tarde Antena Web. Foi em setembro que te conheci. Trazias nos olhos a luz de maio, nas mãos o calor de agosto e um sorriso. Um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve,

já cá estamos de regresso depois do Humor a Portugal. Antes chegamos também com Timor e antes também com Mãe Negra e Recordar a Viver. Intérpretes, agora por ordem ao contrário, neste caso por ordem de exibição, Vítor Espadinha, Paulo de Carvalho, também Luís Represas, Justrovante, e também Dulce Pontes. Hoje estou assim para a música portuguesa. Sabe-me bem ter cantigas que não preciso de me esforçar para compreender aquilo que elas dizem. É verdade. E, não sei, sabe-me especialmente bem hoje trazer aqui música portuguesa. Podia ter a música do Brasil, música da África, de expressão portuguesa, mas vou trazer-lhe apenas música daqui de Portugal. Não sei, hoje apetece-me ouvir música da nossa terra, música do nosso país, música da nossa cultura. Asa de Vento, como se chama o próximo tema que vamos ouvir, é cantado pela cantora Anabela, cantora também atriz Anabela. Vamos ficar depois com o Fadista Louco, uma melodia muito bem interpretada por Amália Rodrigues. Ainda para ouvir também outros dois temas, são fados, e eu acho que não é assim que vale a pena ouvir, são duas músicas lindíssimas. António Pinto Basto, com a canção da Rosa Branca, e logo depois a voz de Maria Armanda. O tema chama-se Não Digam ao Fado. São as próximas quatro que vamos ouvir nesta edição do nosso Boa Tarde Antena Web. Já sabe que todos os domingos estou aqui consigo e, tal como todas as outras edições deste espaço radiofónico, a de hoje tem também muito do meu cunho pessoal. Ou seja, são músicas que eu escolho pensar em vocês, mas com base e assumidamente nos meus gostos musicais. Hoje apetece-me ouvir música portuguesa, espero que assim também, porque assim fica na minha companhia até às 6 da tarde. Vamos à música, vamos então ficar com estes 4 temas e daqui a pouco eu vou voltar. Tenho ainda mais música portuguesa para si. Até já!

abrir os olhos para ver-te ainda morrer de novo se te não vir mais. Oh, rosa branca, porque me chamaste? Para que roubaste toda a fé que eu tinha? Serena e fria como a luz da lua, que brancura tua, que desgraça minha. Serena e fria como a luz da lua, que brancura tua, que desgraça minha. Que abaixo que erras, que não tem valia, que aprenda ciências, vá dobrar-se, que seja poeta, mas de outra poesia. Não diga ao fado que não entristeça, e apenas se alegre nas provas de vinho, que por maus ciúmes não perca a cabeça. E não anda às cegas por tão maus caminhos. O fafadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste-se de novo à maneira antiga, é filho de um povo, e o resto é cantiga. O fafadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste de novo à maneira antiga, é filho de um povo, e o resto é candida. Como tem de louco, veste de novo à maneira antiga, é filho de um povo, e o resto é candiga. Já cá estamos de regresso, depois de vermos então estas quatro grandes músicas. Agora vou partilhar consigo mais quatro. Quatro, para mim, elas são distintas, são aliás bem diferentes. Mas para mim são quatro músicas que me tocam também bastante. E hoje vou partilhá-las consigo neste Boa Tarde Antena Web. Teresa Silva de Carvalho traz-nos uma melodia lindíssima, na minha opinião, e que dá pelo nome de... Aliás, a música chama-se Canção Grata, se não está correto. Eu já ia dizer obrigado, mas não. A música chama-se Canção Grata. Vamos também ouvir uma outra música de Lara Lee, que se chama Telepatia. Para ouvir também, nesta edição da nossa, do nosso Semana Tarde de Antena Web, vamos ficar com uma outra música, já diferente, que faz parte do álbum 98, creio, de Micaela. E é talvez o tema que eu mais gosto dela. Chama-se Erros de Amor. Vamos depois ficar com Andreína. Vamos matar saudades. Eu vou matar saudades de uma das grandes músicas que já ouvi nos últimos tempos e que se chama Já Não Há Milagres. Eu conheci esta intérprete muito pouco tempo depois de ter, portanto, de ter aqui, de termos iniciado as nossas emissões. E a Andreína foi apenas uma das primeiras intérpretes, ou dos primeiros intérpretes, que foram resultado de uma colaboração da primeira editora com a Rádio Antena Web. É verdade. E por isso mesmo, para mim, esta música, não só pela letra, mas também pelo contexto em que a incluo, acaba por ser especial para mim. Hoje partilho-a consigo. Mas para já, vamos mesmo matar saudades de uma voz inigualável. Teresa Silva de Carvalho, com a sua Canção Grata. Por tudo que me deste,

estamos de regresso, depois de ouvirmos então estas quatro músicas, a última de Andreína, o tema Já Não Há Milagres. Vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco vou voltar, mas antes vou-vos deixar mais quatro melodias. E por que não ficarmos com mais quatro temas que me tocam, tal como os anteriores que já aqui ouvimos. Eu podia trazer Rui Veloso com o Porto Sentido, mas não, vou trazer uma música diferente. Vou trazer Rui Veloso, sim, mas o tema Paixão, segundo Nicolau da Viola. É uma das músicas que eu cheguei a cantar nos bares de karaoke. É verdade, nos meus tempos em que lá ia, deu para cantar... portanto, esta e outras músicas. Uma delas aqui não posso trazer porque era do Tony Carreira, mas pronto, eu também não posso trazer que era do Martinho da Vila, e outra também não posso trazer porque é da Sara Tavares, mas não a tenho aqui comigo. Portanto, pronto, ficamos com esta do Rui Veloso, o tema Paixão, segundo o Nicolau da Viola. Vamos também ficar com um outro tema, de qual eu guardo também grandes saudades, e vou-vos dizer porquê. Faz lembrar um episódio da série Uma Aventura. A música é cantada, e muito bem cantada, diga-se, por André Sardé. A música chama-se Azul Infinito. Há tempos que esta música não passa por cá, tal como, por exemplo, também o Manual do Gelo. Manual do Gelo, dos Despiciga. E vamos acabar com uma música que a mim diz-me muito também, que não tem nada a ver com os Despiciga. Aliás, não tem nada a ver, pronto, sim, com os Despiciga não tem a ver. Estas duas músicas, por acaso, até nem são muito distintas, não. Porque é uma das mais calmas dos Despiciga. Vamos ficar com Mafalda Veiga. Aliás, com Mafalda Veiga, peço desculpa. Com Rita Guerra, assim que está correto. Ela vai trazer aqui um tema... Digamos que... Não é um original dela. Não é um original dela. De todas as formas, é uma música que me faz... voltar aos tempos de infância, dos tempos dos pandemónio. A música chama-se Se Eu Fosse Um Dia Ao Teu Olhar e faz parte do álbum Retratos, da cantora Rita Guerra. Então vamos ficar com estes quatro temas e eu vou voltar daqui a pouco para a segunda parte deste nosso espaço radiofónico do Boa Tarde Interweb, e daqui a pouco então volto para a segunda parte. Mas para já deixo-vos com estes quatro temas. Vamos matar saudades. Até já. Tu eras aquela que eu mais queria para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar para todo lado e até, quem sabe, talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar. A saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. E era só a ti que eu mais queria ao meu lado no concerto nesse dia. Juntos no escuro de mão dada ouvir aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção.

E então agora sempre que eu ouço essa música do Pedro Abrunhosa, lá vou eu lembrar-me da CNL e das coisas que na altura então ouvia. Músicas que eu ouvia na altura eram, por exemplo, O Lugar Encantado da Susana Félix, O Fado do Coração dos Tambor, era também o B-E-I-G-O do Charme, que não vamos aqui ouvir hoje porque eu não tenho esta música disponível, mas vamos ouvir as outras duas. E mais que mais música portuguesa ouvia na altura, ouvi algumas músicas portuguesas que agora já nem todas me vêm à memória, mas ouvia de facto muita música portuguesa na altura, até porque nós tínhamos aqui o canal Sol Portugal, que hoje já não existe, hoje é só música espanhol, e a verdade é que este Sol Portugal trazia imensos artistas portugueses. Eu vou trazer-vos aqui mais algumas musiquinhas, para destas que já disse, de Susana Félix e do Tambor. Vou-vos trazer outros dois temas que transportam-me também a essa altura. Estou-me a referir aos temas Faz Figas, de Pedro e os Apóstolos, e também o tema Ficarei, dos Anjos. É verdade. São as próximas quatro músicas que vamos ouvir nesta edição da nossa, ou do nosso Banda Tarde no Antena Web. Daqui a pouco eu volto para as despedidas. Até já! Cabe nas mãos.

gente.